Chegou o comendador, Vico de Castro. Hoje eu decidi entrar no meu carro e pegar a estrada sem rumo. Sou de cabeça virada, isso eu assumo. Pra me acompanhar trouxe um litro de pinga e aquele CD. E a cada moda que toca me faz sofrer. Me lembra você, está complicado. Bebendo, chorando, sofrendo por ela, imagine o estrago. Tô largado, tô largado. E a cada moda que toca me faz sofrer. Me lembra você, está complicado. Bebendo, chorando, sofrendo por ela, imagine o estrago. Tô largado, tô largado. E pra me curar, quatro letras resolvem. Se não for amor daquela bandida, pode ser um litro de pitu no boteco da esquina. Ai, ai, ai. Em nome de Dois Sábio Entretenimento, Comendador Produções, Portal do Arrocha. Hoje eu decidi entrar no meu carro e pegar a estrada sem rumo. Estou de cabeça virada, isso eu assumo. Me acompanhar trouxe um litro de pinga e aquele CD. E a cada moda que toca me faz sofrer. Me lembra você, está complicado. Bebendo, chorando, sofrendo por ela, imagino o estrago. Tô largado, tô largado. E a cada moda que toca me faz sofrer. Me lembra você, está complicado. Bebendo, chorando, sofrendo por ela, imagino o estrago. Tô largado, tô largado. Pra me curar, quatro letras resolvem. Se não for o amor daquela bandida, pode ser um litro de pitu no boteco na esquina.